Aí. Era aí, porra, da guitarra. Homenagem a todos os predeiros do Brasil, servente de predeiro também. Pessoal, trabalha demais, mano. Tem preto tomar cana, arrumar uma tigre de couro, costurar um couro. Chegou a hora e eles revoltam, né? Que o trampo tá pesado, é preciso relaxar. Amanhã é sexta-feira, chegou a hora de charlar. Já comprei a catuaba, e na boa é limão. Segunda eu tô fodido, mas que se lasque o patrão. Vamos derrubar esse prédio, tomar uma pica boa. Se a... errei, foi mal. Vamos derrubar esse prédio. E se amanhã bater... Ô, canta mais uma vez que eu esqueci a letra, né? Aqui eu me vi. Vamos derrubar esse prédio. Vamos dar uma de louco. Se amanhã bater essa água, escura a água de louco. Vamos derrubar esse prédio. Vamos dar uma de louco. Se amanhã bater essa água, eu errei a letra lá atrás, né? Também posso dar errada, né? Só você se erra, porra. É que o trampo tá pesado, eu preciso relaxar. Amanhã é sexta-feira, chegou a hora de charlar. Já comprei a catuaba, fica boa e limão. Segunda eu tô lascado, mas que se exploda os pés. E vamos dar um mais se breve, vamos dar um adiante. Se amanhã bater a saca, escura com água de coco. Vamos derrubar esse breve. Rolei dois na hora, essa bola é boa demais. Desde 1985, ele é época do Cruzeiro, é o rei da cacimbinha. As novinhas não se dão, os predeiros, né? Graças, Gilberto! Aí, até que enfim.